Deramar para 972, solo 103, livre à direita, taxi via Alfa, quilo para o Pátio 3, mantendo a minha escuta. Alfa, quilo, Pátio 3, atento acionamento, sinalizador, Deramar 99732. Aliás, manter, então 3153. Aliás, manter. O 5975 complexo, eu me estou em 1 na 8 decimal, 60. Aguarde pista livre, ajustinho 0 no 4. 0 no 4. Então 3153, alinhar a decolagem autorizada pista no 0, vento calmo. Autorizada decolagem pista no 0, tá 3153. 0 no 4. Ok, 4000, direto pro pelo. 1423, 1417. Pode ignorar as versões de altitude, né? Tirado as versões de altitude, então 3597. Altitude, TAM 35 na 7. Pouso 2-0, pistão 0, vento calmo. Deve pouso, veio 5-9-7-5. Andrés, 153, decolado 06, controle 19-8, boa. 19-8, obrigado, bom dia, né? Bom dia, 3153. Bom dia, contratada na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 340 na prova de Leda. 340 Leda, o TAN 3153. Via Azul 44 até Porto Seguro após o Novembro 857. Decolagem 90, curva direita, nação 1 no Leda, Dóquilo. 55 no 7, transponder, controle em 1 no 9, decimal 8. só transponder 55 no 7. Chego pronto, no 4. Do 975, Sol 208, Alfa, Kilo 43, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo 3, sempre atento. 6225, Oxana para nível 380, centro do Hotel Brasília. Pronto, 4. Afirmo. Salvador Brasília, 380 autorizado, ZB do Luno 7. Colagem dono 0, curva direita na árvore, Luno, transição elétrica. 5517, transponder, controle 198. Trabalhamos no posto do localizador. Solicita, pode ter prioridade da final da Whisky, né? O senhor estava solicitando o LS Whisky? É, só para completar a final igual, né? Senhor, está autorizado o procedimento LS Whisky, vem na Truta Serra 8367. Deixa para 2500 pés e reposta receptando. Poxa, eu vou pegar 3517. Guarda de costa, prepara a subida a ação no, do 4201. Obrigado para Campinas, nível de voo 320, via P0 0 até por base, após o P0 no meio com foco. Recorda a pista 0, curva direita, na Sanvo 1, no Leda, Mótima. 5515, transponder, controle 198. Transmissão 53, solicita consulta a possibilidade de voarmos Doctor, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Aguarde com essa por centro Recife. Obrigado, ainda mantendo a Pro 2 ONU, sim. Prossiga. Qual que nega mesmo? No 0 no 4. No 53 após o vídeo está autorizado, voa na altura de Dóculo. Sim, Dóculo. É, 3115, aprovando na presença. Gente, então 3153. Eu vou estar no 3597, vou inicialmente na produção do 366, posso estar receptando ele LS Whisky. Ok, para o 366 então, com referências, obrigado, 3597. 3153, chame centro Recife, 1251, no caso negativo, 128.35. Zona 2835, obrigado, Felipe, bom dia. Salvador, Oceania 6, 2, 5, 5, for pushback and startup clear. O pé de sinal do ILS Whisky, chame torre 1 no 8, decimal 60. 19, 86. Obrigado. Aguarde 4, preparar a subida Arbor 1. Vai dando Arbor 1, obrigado. Oi, Salvador, gol 1963 para autorização Galeão, informação hotel. Aguarde 4, prepara a subida São Bruno, 1963. São Bruno, 1963. Salvador, this is Oceania 2, 5 is ready for taxi. Duas hours. We hours, half an 8 for Goiânia. Close on board, we are now today 100. Via Taxi via April 1, taxi India, routine 1, call me again for ready, Oceania 6225. I call back again when ready for takeoff. Via A41 e 35 no 7, Solos 21 no direita, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, pessoal, confirma o portão, 7? Ah, 5. Muito obrigado. Bolo 093, pronto para cópia. Aguarde, azul 4201. Aguarde, 4201. Bolo 093, pronto para cópia. Pronto, 093, agora. Salvador Confins, indivíduo voo 360, veio Pesolo 21. Colagem dando zero, curva direita, na árvore 1, transição elétrica. 5530, transponder, controle 198. Desprezado Confins 360, árvore 1, elétrica, está 10, da Pesolo 21, 5530, transponder, 198, controle. Parado, chame pronto no 8. Podia me informar qual onde é o acontecimento é certo aqui? Eu preciso só ler 1, 2, 1, décima 1. 1, 2, 1, décima 1. 0857. Decolagem dando 0, curva direita na São João 1, no Leda Doppel. 5525, 120, corrigindo 198, controle. Autorizado 360 pela Ampesulu 44 até a Porto Seguro, depois Ampe Novembro 257. Sando 1 no Alto, 1. Depois Leda, Dócilo e controle 19, decimal 8. Pode confirmar o transponder? 5525. 5525. Chame pronto no 10. 10, chamará para nós o gol 963. Salve Salvador, bom dia. Azul, Alfa, FX. Prossiga. Azul Alfa FVF solicita reboque da aeronave da posição 4 Lima até o pátio principal, ponte 3. Reporte para ingressar no pátio principal, Alfa FVF. Alfa FVF, change, reportarei para ingresso. Agora, está autorizado, chama o táxi. It's 775, we got contact 69 miles south west of Salvador Vila, fly heading Bomed, report ready for descent. Five, holding short runway, 10, we are ready for takeoff. Clear to line up and take off, 10, winds calm. Clear to line up. UFC Coral Fly Red Bomed. Número 2 no Soto Aguarde pro Puxa. Aguarde. Bom dia, passarelo 2229, centro da hotel. Passado 2229, bom dia, sem identificação, mantenha por hoje o Abdude, após o Abdude Bomed 1, para a chegada Bomed 1, e reposte em ideal de descida, informe que é o número 3 na aproximação. 6225, airborne at 26, contact over the approach 119.8. No 4958, desça para 12 mil pés. Às vezes já é o time que 1-0 no quadro. Desça 775, sempre que leva 050. Oceania 625, read our contact on the path and climb and maintain shuttle level 380, fly heading Alepha. We agree to fly direct to Alepha, climb up to 380, Oceania 6225. Azul 4958, autorizada pelo 050, com a reporte quando possível pela Duna. Por favor, Salvador, bom dia, eu vou passar por Duna, que bom. Patango Lima, Kilo X-Ray, mantenha sobre raios de voo visual no meu pé, confirme precedência, destino e o nível solicitado. Ele que é Paulo, acabou de atingir com 01 no 56 no transponder, decolou de Veracruz para Salvador, na proa de Paris. A gente mantém a posição. Vamos para a ciência, mantém a posição. Autorizado em aéreo pela pista 0, vento calmo. Autorizado ali a decolada 1-0, azul 4201. Azul 4958 copiado, autorizado final do procedimento ILS X-Ray pista 10, reposto no curso do localizador. Patango Lima Kilo X-Ray, informe-se para equipamento. Papa Alfa 34. Entendi. Passageiro 229, autorizado, vá na proa de TAP. Tá bom. Taxi 06621, temos 159, agora 630, alternado Campinas. 159, 330, Campinas alterna. Está autorizado à direita, bem-vindo, no ponto de espera, chame pronto novamente, 6621. Passe 201, 131, controle 198, Boviado. Controle 198, azul 420, obrigado, bom dia. Alfa X-Ray Eco até a 3, autorizado. Alfa X-Ray Eco 500. Controle Salvador, bom dia, azul 4201. Azul 4201, bom dia, contato Rayana, decolagem sobre a via São Bruno para nível de voo 320. Sobe via São Bruno para o 320, azul 4201. Azul 2775, fly heading Duna. Já mantém a pista no 0, 621. Ali mantém no 0, que era 629. 29. 1649, bom dia. Sem identificação, desça a 4 mil pés via chegada a Ponce. Ajuste de altímetro 1-0 no quadro. 4.000, bom dia, 1-0 no quadro. Passou Paris, está visual com a pista, o Lima Kilo X-Ray. Apatago Lima Kilo X-Ray, torre 1-8, decimal 60. 1-1-8-6-0, X-Ray. Salvador, Papatango Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, bom dia. Poste na vertical do CA, ingressando na sinal da 7. Repassaremos. Podemos atuar em Rimar? Afirmo, previsto uma espera sobre o Rimar, devido a tráfego na sinal da 10. Ok. Autorizado pista 0, vento variável 2 nós. Autorizado decolagem, pista 0, chamada 62. Golo 093, feedback, será metro 08. Aguarde, puxo no 093, tráfego da companhia Santa Guarda, vai iniciar o táxi. Guarda no 093. Fase de modo voo pro azul 4201, não? Positivo, senhora, vai ter que manter a proa aqui, um desvio de 10 milhas aqui, proa 225. Os desvios na proa 225, reporte quando possível a proa Leda. A gente já vai reportar. 3229, desça 4 mil pés, vai desvio de altímetro 1-0 no 4. Subiu 1014, 222 lados. Azul 4958, completo, chame torre 1-8, decimal 60. 1-8-6-14. 1-1-3-5, 19-8, boa. 19-8, boa. Oi, Salvador, bom dia. Azul 4958, estabilizado e LS, 0-0. 4958, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua aguardando a autorização. 4958. Marquei o X-Ray, sobre a Rimar, inicio 360 pela esquerda, reporte interceptando, visual para a TR na final, dá 1-0. Afirmativo, X-Ray. 2775, colide LS, X-Ray 1-A-1-0, report established on localized call. LS, X-Ray 1-A-1-0, report status as it's 775. Deixa-me 6225, contact now Recife Central, frequency 126.0, if unable 128.8. Contact now Recife Center 126.0, if unable 128.8, Oceania 6225, good day. Papapo 34, no 1000 pés, mantendo setor norte na interferência. Deu reposto, pista 10, azul, 4950. Torres Salvador, gol 1963, está com 175 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Campinas. 175 ou 75? ONU 75. Ataque autorizado, parte 1 Índia, no ponto de espera, chama novamente pronto, gol 1963. Parte 1 Índia, no ponto de espera, 1198, gol 19. Oh, desculpa, chamará o senhor, 1963. Avistou o tráfego na final da zero? Afirmativo, estamos bem reduzidos aqui para dar tempo. Você terá condições de reduzir e se enquadrar como para pouso na retaguarda ou será necessário o novo 360? Não, nós reduzimos bastante. Eu acho que dá para pousar logo após ele, sem precisar outro 360. Gente, aguarda autorização de pouso, o Lima Tiroquio. É isso aí. 4958, tráfego à sua esquerda, está aproximando da pista auxiliar. Vai pousar sua retaguarda sem interferir. Do tráfego, 4958. Azul 4201, sendo autorizado, vou na presídio por base. Na presídio por base, azul 4201, obrigado. Oxalé 6211, sendo autorizado, vou na presídio da GEL. Da GEL na proa, Oxalé 6211. Utilizando manobras da linha, mantém preparando sua decolagem comparada, o 963. Agilizando, gol 963. 4958 da Azul, Solas 39, libera a direita, Alfa Kilo, parte 3, não mantendo a minha escuta. Direita, Alfa Kilo, na sua escuta. Mirage, 4958. Gol 963, vento variável 2-9, decolagem autorizada, pista no zero. Pista decolagem da 1-0, gol 963. Lima Kilo X-Ray, aos 3-9, backtrack travado, autorizado, aliviar estacionado, frequência livre, bom dia. Azul 4201, chamador ao centro Recife, frequência 125-1, alternado 128-35. 251, alternado 1235, azul 4201. Saiu do 2229, está autorizado a final do ILS X-Ray, deixa para 2000 pés, o ajuste no 014, informe estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, N14, contêiner estabilizado 2229. Pronto da GEL, Oxenero 62, o Rono. Receive degrees to north. Na 6219, aguarde. Foi autorizado o projeto da GEL, confere. Aguarde, iremos confirmar o Oxo na 6219. 775, thank you. Salvador 3507 para Brasília. Aguarde cópia, prepare Arbor 1-3517, chame solo para cópia. Oi, Geno, monitore a frequência do solo, aguardando para cópia em 121-1. 121-1, aguardando a cópia para 31, aliás, 3517. Fala Gol, Torre Gol no 013, para o táxi POB 175, Altena Campinas, 275, autonomia. Fala o POB novamente. 175. 175, 3,55, autonomia. Autorizado, Pátio Índias, no ponto de espera, chame pronto novamente, 3. 1093, Gol. Semana pronto, ponto de espera, no 0093, Gol. Please increase the puppy light. To 775, I will ask Fire to hide the lights from puppy. Okay, number 5, the bright, please. Passaredo 2229, completa final e chama a Torre Salvador 118 decimal 6. 118 6, Maria. Foi, nosso cordial, bom dia, passaredo 2229, aliás, X-ray. Bom dia, guarde contato visual, passaredo 2229. 1963, informe quantas milhas? Ah, 30 milhas. 7, está livre. Revive o viso, 963. Gol 1649, está autorizado a sinal do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, informe estabilizado. Autorizado sinal de procedimento, desça 2014, gol 1649, chamará a cabeça. Cleared on the ground at 42, leaving the runway next to the, right now to the north, to the right, and contact top of the ground 1-1 this morning. 1. Contact now top of the ground 1-1, thank you. 3-0-0. Decolando a pista no zero com curva pela direita na subida Arbor 1, após o voo posição Alefa, interceptando o Zulu 7 conforme a rota do plano. Código transponder 5541, controle 119-8. Para Brasília, por minha direita, sai na Arbor 1 e leva por Zulu 1-7 até o transformador 541 e a frequência do controle 198. São 35 na tarde, qual é a parte próxima do estacionamento? Está no portão 7. Salvador Brown, good morning, eu sou 775. Azul 2575. Correction Azul 2775. Taxi via Alpha and Kilo 2.3. And position 3 Romeo. Here to taxi via Alpha Kilo 2.3. Position 3 Romeo. Azul 2775. Está bom para o 963, se voa seguro, livre a formação? Deixa eu ver aqui. Afirmativo, livre assim. Está autorizado direto para o seguro, gol 963, subindo para o nível 340. Porto seguro para o registro 340, 963. O 1093 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Eu mantenho no zero, vou no 093. E 5973 para a cópia, Recife, prepare a subida Pucca, transição Aracaju. Passaria 2269, bom dia, Alfa, Juliette, remota 1-3, caixa principal. Alfa, Juliette, remota 1-3, pro caixa principal, passaria 2269. Sono 963, Chimagoro, Centro Recife, frequência 125-1 e secundária 128-35. 351-2235, obrigado. Bom. Estabilizado no LS, bom, no 649. O número 49, completa a final do procedimento, chame a torre Salvador, 118-612. 18612, igual ao 649. Torre Salvador, bom dia, igual ao 649, sinal. Gol no 649, aguarde contato visual. Guardando, 649. Gol no 093, decolou os 47, chame o controle Salvador, frequência 120, corrigiu 1-9-8. 98, boa. Recife autorizado em nível de voo 330, decola da pista no zero com curva pela esquerda, subida Pucca, transição Aracaju. Após a vez do Luno 7, conforme a rota do plano. Aciona 5563, controle 119-8. Configura o transponder, copiado? 5565, Rio 5973, autorizado, curte e reporte táxi. Muito obrigado. Ali do pouso, gol no 649. Autorizado o pouso, vento variável e calmo. Tem o pouso 1-0 na 649. decolando para o de Lefa para o gol no 093? Autorizado, Lefa, gol no 093. Lefa, gol no 093. E 5935, bom dia, formação Índia. Pronto para a Copa Fortaleza? Autorizado para Fortaleza, nível de voo 350. Decola da pista no zero com curva pela esquerda na subida Momo, transição Frotis. Aciona 5564, controle Salvador 119.8. 350 autorizou para Fortaleza, decola da no zero com curva esquerda Momo Frotis. 5564 no transponder e o controle 119.8. Poderíamos ter 13 coordenar o 3. 3.3.0.9.5. Afirmo, RIS 5975, o desenvolvimento foi correto, mas só a coordenação com o centro para o nível 330. Só também confirmando que a pós-protia, a primeira aerovia é 2019. Confirma, pós-protia, foi 2019, aguardando a possibilidade do 330, o RIS 5975. Salvador, bom dia, gol no 649, que estou aí em Alfa. Gol no 649, táxi de Alfa, repórter de táxi de Jet. E 5975, solo. Consiga, escuta. Autorizado nível 330, permanece perfil Momo, transição por ti. Positivo, 330, Momo por ti, 597. 40 milhas. Certo, está livre, desvio, gol 1093. 93, gol 1093, desvio. Gol no 093, após desvio, autorizado o PRO de Tozop. Após desvio, Tozop, gol no 093, graças. Só confirmando, 18.6 dúzia, torre. Gol 1649 da passagem aeronave da Rio após o ingresso na Juliette para o portão 8. 10 para 8 após o ingresso. No 093, chama agora o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 1260, 288, gol 093, boa. autorizado a decolar. 330, grau 029. Alvador, posicionamento 35, a nossa disposição é o 27. Seu 35, no sétimo, ele tem que pedir solo, assim que o banho da Gol liberar retaguarda, autorizado, puxa. Vai colher na pistola, na hora que o bota. Aí, eu estou autorizado. 35, na bota, 7. Funcionamento 5975. Autorizado, isso, 5975, rebote táxi. Rebote táxi. Autoriza a curva à esquerda para o 5973 para desviar de formação. Solicite ao controle Salvador em 199.8, decolou 57. Pelo que eu estou vendo aqui, não há nenhum tráfego nesse setor não. Mas chame o controle para autorização. Ok, obrigado. Controle Salvador, é o Rio 5973. Autoriza o desvio à esquerda, logo agora, após decolagem. Está livre desvio, Rio 5973, suba para o nível 330. Ciente, 310 autorizado, Rio 5973. Tem o nível que o senhor solicita? Ah, ok, 330, ciente, o Rio 5973. Ciente, Rio 5973, suba para o nível 330. 330, 5973. Índice de lucro que é igual a 76, copa. Táxi, a parte principal, táxi e índia, ponto de espera, estão acionando 895, ajuste de altímetro no 0 no 4. Principal índia, ponto de espera 18, meia dúzia. o Rio 5975.